Adotamos uma linha multidisciplinar para embasamento do trabalho, dada a complexidade dinâmica de políticas públicas e de fatos sociais, difíceis de terem compreensão mais aprofundada em apenas um único foco acadêmico. Afinal, conhecimento científico supõe trabalho cooperativo, incompletude, um saber a que cabe partilhar, não havendo rigidez neste mister. Julgamos interessante explicitar como estará entendido na pesquisa o conceito de conhecimento. Baseados em Popper, 1972, entendemos conhecimento como a aproximação mais rente à realidade de um fato estudado, e que a ciência nasce para ser ultrapassada, alterada, estando sempre em incompletude. A ciência e o conhecimento necessitam ser partilhados, vez que são colaborativos, podendo ser dito que implicam em uma específica visão de mundo, rompendo com o reducionismo de monólogos disciplinares, Borba, 1998. Estruturas de gestão e paragestão não acontecem em vácuo, mas de acordo com um padrão teórico que lhe definem arcabouço e suas funções, levando-se ainda em conta o contexto político, social e econômico onde as organizações se inserem. Dentro deste pensamento, privilegiamos modelos de gestão em suas matrizes teóricas para análise dos decretos 7.510 de 1976 e decreto 57.141 de 2011, que estruturaram/reestruturaram a Secretaria de Educação Estadual de São Paulo. Desenvolvimento. Uma atividade em administração, seja ela pública ou privada, supõe uma teoria que a norteará na prática. Deste modo, consideramos importante apresentar modelos de gestão, uma vez que subsidiam, embora que às vezes implicitamente, o modelo estrutural correspondente, e, assim, como no presente caso, inspiram as normas legais da estruturação e reestruturação da Secretaria Estadual de Educação. Como a pesquisa em tela recai sobre objeto multidiversificado e dinâmico, com variáveis diversas, carece de demandar pelo campo disciplinar da administração, enfocada em rubricas de gestão, a fim de melhor clarear o referido objeto. Procuramos compreender melhor o modelo de administração implementada pela Secretaria Estadual de Educação, que, no presente caso, acontece sob as égides dos decretos 7.510 de 1976 e decreto 57.141 de 2011, seus principais estruturadores. Encontrados no site da mesma instituição, registrados como anexos, artigos mais pertinentes à pesquisa em tela. Por estrutura fica entendido, abre aspas, o suporte institucional e gerencial que integra as capacidades sociais e técnicas da organização para a realização dos objetivos e metas de produção. Fecha aspas, Ferreira et al., 2005. Em nossos dias não soa estranho a referência aos termos metas de produção, uma vez que se estabelecem metas para as escolas do Sistema Estadual de Educação atingir. Veja a seguir, abre aspas, artigo 3, a bonificação por resultados, BR, será paga na proporção direta do cumprimento das metas definidas para a unidade de ensino ou administrativa onde o servidor estiver desempenhando suas funções, observados os artigos 8º, 9º e 10 desta lei complementar, parágrafo 1º, para os fins do disposto no caput deste artigo. As unidades de ensino e administrativa serão submetidas à avaliação destinada a apurar os resultados obtidos em cada período, de acordo com os indicadores e metas referidos nos artigos 4º a 7º desta lei complementar. Fecha aspas, São Paulo, 2008. Abordaremos alguns modelos e as respectivas luzes filosóficas em que se assentaram. Assim fazendo, esperamos melhor entender a estrutura e funcionamento da Secretaria Estadual de Educação, a administração escolar nasce dos avanços da administração geral. Esta, por sua vez, se desenvolve a partir de demandas econômicas, políticas, sociais advindas com a Revolução Industrial e o progresso das áreas de transporte da mecânica e da acumulação do capital, objetivando sua expansão, o domínio de novos espaços geográficos, buscando novos países para a implantação da crescente industrialização, podendo ser apontada a data de 1840. Dentre os pensadores do campo da administração citamos Taylor, Fayol e Ford, para os quais a condição principal para a qualidade era a produção mecânica, consequentes valores de padronização, regularidade, passividade e controle. Em sistemas escolares, a transposição motivou a origem das salas de aulas aos moldes de percurso discente seriado, horários para concretização de tarefas, carteiras enfileiradas como nas linhas de montagens, dicotomia entre os que ensinam e os que pensam o que deve ser ensinado. Apesar da existência anterior de estudos nesta área, reputa-se a Taylor o início da administração científica. Como os demais nomes mencionados no parágrafo anterior, procurava encontrar meios irredutíveis para melhor lucro e mínimos insumos ou esforços. Considera-se que, mesmo não sendo eles filósofos e nem cientistas, beberam no rigor matemático de Descartes e sua busca de explicar o mundo matematicamente, buscando variáveis estáveis, Ferreira et al., 2005. Não é estranho dizer que Francis Bacon, Newton, Descartes influenciaram a administração científica defendendo a racionalidade em todos os aspectos da vida, a busca de compreender a sociedade pelo aporte matemático, adotando-se como modelo os procedimentos do método científico em processo, ênfase nas fases de planejamento e verificação. Com base nestas teorias, alçou-se o advento da abordagem da administração estrutural, visão mecânica de mundo, de tomadas racionalistas originando e privilegiando proposição de arranjos organizacionais para fins determinados, que, até então, aconteciam derivados da experiência cotidiana, dos ensaios e erros, insuficientes para a nova ordem econômica, política e social vigentes. Resumidamente, explicitaremos modelos de gestão segundo os quais se organizam instituições, modelos pertinentes à administração científica e tradicional, administração humanista, a abordagem integrativa e suas correntes, de sistemas sociotécnicos, gestão de estratégia, de sistemas abertos, teoria da contingência, teorias emergentes como teoria crítica, modelo holográfico, adocracia, organizações de aprendizagem. Teoria da complexidade, gestão libertária e economia de comunhão, teoria do caos. As estruturas e modelos de gestão. A administração científica organizava as instituições sob os princípios de divisão do processo de produção em tarefas, esfaceladas, a fim de facilitar e simplificar desempenho rápido, comando centralizado e rígido. Conhecida como administração tradicional, pugnava pela hierarquia entre os que pensavam sobre os que executavam, alienando o significado de produção. Os modelos de gestão sob a luz da administração humanística reconhecem a interdependência entre uma organização e as necessidades e motivos de seus funcionários, empenhando-se em atender plenamente estes últimos, sofrendo críticas de terem contribuído para a supremacia das questões de prazer pessoal sobre os objetivos a alcançar. As correntes compreendidas pela administração integrativa são organizações como sistemas sociotécnicos, teoria geral de sistemas e análise estrutural funcional, teoria contingencial e gestão estratégica. Estas teorias se desenvolveram de 1950 a 1975, reconhecendo a importância em se conjugar contexto social e espacial, mútuas relações entre organizações e meio, comunicação mais horizontal e rápida, características de um mundo de extremo progresso tecnológico e industrial, superado somente a partir da década de 1980. Com a revolução informatizada, estruturavam-se procurando entender a influência mútua do contexto nas organizações e destas com o meio, usando para tanto as assessorias e pesquisas de opinião pública sobre produtos e serviços. Na mesma linha de pensamento encontra-se a gestão estratégica e contingencial, modelo em que esforços de planejamento, alimentação e retroalimentação pretendiam minimizar as incertezas de percurso. Talvez este tenha sido o ponto comum em todas as teorias de modelo de gestão, pretender encontrar relação direta entre causa e efeito e previsibilidade de variáveis. A teoria crítica nasceu de estudos de cientistas, na Alemanha, como Habermas, Marcuse, Adorno, Fromm, século XX, cujos principais princípios podem ser lembrados: arranjos transitórios e não fixos, naturalização e administração de conflitos, pensados como propulsores de progresso, ao invés de erradicação de divergências, a importância do elemento econômico, necessidades como alavanca de desenvolvimento, crítica ao tecnicismo prático imediato e ênfase à reflexão histórica dos fatos, bem como da comunicação em interação social, as organizações e suas redes de poderes. Pertencem a este modelo de gestão a corrente holográfica ou de holograma que entende que o todo está nas partes e estas no todo, podendo compreender um se estudar outro, acredita no poder de auto-organização, em não criar e nem valorizar o supérfluo, trabalhando com as correspondências entre o todo e suas partes, na resolução de problemas a partir de diferentes pontos de vistas e à luz de pluralidade de pensamentos. A corrente da docracia também pertence à tomada administrativa crítica. Apresenta-se com o escopo de organizar instituições em ambientes complexos e mutáveis, onde o modelo clássico não mais consegue servir. O desenho de seu arranjo inclui um núcleo de alta gestão staff, núcleo operacional ou de executantes, linha hierárquica média ou gerência, tecnoestrutura, pessoal de apoio ou especialistas. Tem como característica principal a comunicação rápida e informal, supervisão direta, descentralização, realinhamentos e busca de um padrão de desempenho. O poder existe diluído entre os núcleos da estrutura e corre-se risco de desorganizar-se contraprodutivamente, no afã de números e repentinos ajustes às exigências do momento. As organizações de aprendizagem, como o nome indica, baseia-se na ideia de sociedade do conhecimento. Para seus adeptos, os principais princípios se expressam pelo desejo de aprender ou domínio pessoal a fim de não se desencontrar deste foco, valoração para bom estado físico e mental, modelos mentais representados pelos paradigmas interiorizados, objetivo comum, a crença coletiva da importância da organização e do valor e contribuição de todos para tanto. A teoria do caos inspira-se na física quântica desenvolvida no século XX, e segundo seus representantes, seus princípios podem bem iluminar o campo dos fenômenos sociais. Supõe que o caos pertence a um tipo de fenômeno com impossibilidade total de serem previstos por leis matemáticas, de relações de causa e efeito, todavia, com possibilidade de auto-organização e regulação. Organismos de aleatoriedade e desequilíbrio, mas que carregam entre si, tanto no todo como em uma parte, o mesmo padrão estrutural, denominada de fractal, característica que lhe dá sustentação e vida. As instituições têm caráter temporal, portanto, uma história e espaço onde se constituem e se reconstituem, aspecto que não são passíveis de acomodações em normas legais. Igualmente o são as diferentes escolas de gestão e consequentes reestruturação. Estas sofreram influências desde o pensamento racional matemático newtoniano cartesiano e, modernamente, da psicologia e da física quântica. Em qualquer modelo de gestão podem ser notados duas dimensões, forma e função. Estudam-se, na Secretaria de Estado da Educação, as funções, no entanto, a forma tem se mantido quase constante. Entendem-se por forma e função, respectivamente, como a configuração organizacional adotada e as tarefas que precisam ser cumpridas, Ferreira et al., 2005. Ao longo dos tempos, a polarização ora enfatizando mais a forma, ora a função, o que altera o tipo da organização e seu funcionamento, dependente também da escola de gestão ou de administração subjacente à estrutura pensada. Não obstante, encontramos uma tendência que pretende aplicar modelos de gestão, descontextualizada e generalizadamente, em tentativas de impessoalização que garantam mais transparência e melhores resultados. Neste procedimento, inscreve-se anúncios de insucesso porque se desencontra do princípio de que uma organização ou instituição é um indivíduo que se define por um valor ou função e, tal qual pessoa constrói e reconstrói seus valores que permeiam um contínuo entre uma herança genética e outros forjados em contato com o social, impossível, portanto, de funcionarem e serem concebidos como tabula rasa estática, Ferreira et al. 2005. Os modelos podem ser adaptados atendendo às especificidades das organizações. Os cientistas mencionados nos parágrafos anteriores são enfáticos em afirmar que o êxito exige atenção para a interdependência de variáveis e a necessidade de coerência e compatibilidade com a natureza da organização, a evolução das escolas administrativas dentro de um contexto social, político e econômico como forma de adequar os modelos de gestão a cada novo cenário, as bases do pensamento racionalista que deram origem à abordagem estrutural da administração, à inexistência de modelos permanentes e de soluções universais, mas sim a combinação singular de variáveis que atendam às necessidades de um determinado momento e contexto organizacional, os limites da abordagem organizacional ante contextos organizacionais cada vez mais dinâmicos, Ferreira et al., 2005. A aplicação ou reprodução de modelo reflete como a organização funciona, possibilitando mais rápida e fácil apreensão do que questionamentos dos porquês e para quê, dimensões subjacentes que implica reflexão e pesquisa. Abre aspas, a existência de um modelo indica a predominância da forma sobre os desejos, intenções, motivos, funções e objetivos, os quais tendem a ficar subordinados à modelagem adotada, fecha aspas. Ferreira et al., 2005. A seguir, em metodologia, examinaremos as estruturas pelas quais se organizaram ou reorganizaram a Secretaria de Educação Estadual, tendo como pano de fundo as teorias sob as quais estiveram as normas estruturadoras e reestruturadoras vigentes. Metodologia, análise dos dados. No desenvolver da pesquisa adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: adoção de uma linha multirreferencial e pluridisciplinar para o estudo, dado a complexidade de variáveis e interface com outros campos disciplinares, característica que exige abordagens teóricas diversas para bem explicar um fenômeno social, como por exemplo, o de políticas públicas, caso em tela, estudo sobre o estado da arte em documentos legais. Estruturadores e reestruturadores da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, no período de 30 anos, Decreto 7.510 de 1976 e Decreto 77.141 de 2011, referenciados ao objetivo maior e pertinente aos dois, proporcionar meios de melhora à qualidade da educação básica estadual, adoção de fonte de dados que pudessem evidenciar a qualidade do ensino paulista, isto é, do rendimento escolar ofertado pelo sistema educacional, definindo-se que nos apoiaríamos nos dados disponíveis online expressos pelo sistema de avaliação do rendimento escolar, estudo e análise dos normatizadores citados acima e, finalmente, relato da compreensão parcial evidenciada pelos mesmos. Haja vista que a pesquisa em tela ainda está em andamento. Em anexos apresentamos alguns artigos dos decretos 7.510 de 1976 e decreto 57.141 de 2011, selecionados por serem significativos para análise. A pesquisa sobre os decretos estruturadores da Secretaria de Educação Estadual autorizam vislumbrar que impregnaram a Secretaria em suas funções, de modelo mesclado de nuances teóricas transpostas da visão pertinente, abre aspas, gestão instrumental que pretende organizar, modelar, por meio de instrumentos e técnicas adequadas, os recursos financeiros e materiais da organização e até mesmo pessoas que a compõem, fecha aspas. Ferreira et al., 2005. Visão mecanicista antagônica à natureza do sistema educacional gerido pela Secretaria de Educação Estadual, cuja dinâmica é fluida, mutável, complexa, interdependente. A fixidez base para a transposição pertence ao plano da crença, sem base lógica ou teórica que assim indique pensar. A própria dimensão de recursos materiais, humanos, financeiros, demonstram o contrário. Constitui-se em 4,3 milhões de alunos, 5,3 mil escolas, cerca de 220 mil professores, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, 2014. Como qualquer outra organização, caracteriza-se como ente singular, idiossincrática, interfacetada, requerendo conhecimento de sua natureza, adequação de funções e meios, coerentes entre si ao valor ou missão a que se proponha, isto é, não há acertos para implementar políticas públicas com expectativas de imediatismo, utilitarismo, de pronto. Organizações constituem-se entes sui generis. Atravessam ciclos singulares em seus percursos, independentemente de as condições externas serem as mesmas para todas e em meio a turbulências semelhantes que caracterizam a incerteza e insegurança do mundo de hoje. Abre aspas, ou seja, não assimilam mecanicamente demandando tempo e reagindo conforme sua singularidade. Fecha aspas, Ferreira et al., 2005. Nos discursos e documentos oficiais percebem-se também nuances pertinentes à administração humanística preocupada em obter a satisfação dos funcionários, garantir-lhes condições físicas e materiais para tanto, embora não haja preocupação quanto à questão salarial, que por sua vez extrapola a competência da secretaria, envolvendo outras instâncias. Aposta no reconhecimento das capacidades e trabalho de cada um, que deve ser somado ao de todos para salvaguardar e otimizar o bom desempenho das funções e dos valores pertinentes à instituição. Expressões principalmente verbalizadas pelo advento do Decreto 57.141 de 2011. O discurso oficial bebe da teoria humanista e se distancia de concepções de gestão centrada no comando, na supervisão intensa e no controle excessivo, de expectativas diretamente ligadas às causas e efeitos. Aposta na importância da recompensa pelo mérito e pela valorização e autossatisfação do que se faz, pela liderança carismática, as relações horizontais mais do que as burocráticas e formais, na importância da motivação e satisfação das necessidades humanas. Não foi distanciada da crença na relação direta recompensa-mérito que na Secretaria de Educação Estadual se instituiu e implementou a bonificação por resultados, São Paulo, 2008. Há que observar que, embora críveis o embasamento desta corrente em administração de instituições, seus principais representantes como Elton Maio, Mary Parkuet Follett, Renzi Slickert, Maslow, apesar da vivência e aplicação dos princípios humanistas em empresas, não estiveram à frente de instituição cujas dimensões territoriais e contingenciais se igualariam às da Secretaria de Educação Estadual, anexo Secretaria de Educação Estadual Institucional. Distanciaram também dos aspectos técnicos necessários às funções de uma instituição, quer seja privada ou pública, criando até mesmo certa dicotomia e valorização das necessidades e motivações sobre o saber fazer, que, de certa forma, fora levada em conta na fase anterior a 1950. Somos levados a crer que mesmo os representantes da administração integrativa, que compreende gestão em organizações permeáveis e instáveis, buscando integrar a instituição e seu contexto em interações complexas e dinâmicas, não apostariam em êxito previsível caso gerissem realidade tão multifacetada e dinâmica como um sistema de política pública educacional. Em assim sendo, o risco é a perda de foco e direção. Não obstante, o Decreto 7.510 de 1976, vigente por 30 anos, à luz da administração científica tradicional burocrática, não sofreu alterações coadunantes às mudanças políticas econômicas e sociais vigentes de 1976 a 2012. podem ser capturados o modelo teórico de gestão burocrática explícita e subjacente, estampada em atribuições e competências de cargos e funções e papéis, exaustivamente definidas, bem como definições cabais entre níveis hierárquicos. Preteriu, no macrosistema e em micros agências representadas pelas escolas, gama de poderes que podem ir em direção contrária ao estabelecido em aportes legais e autoridades oficiais, poder entendido conforme o pensamento foucaultiano que o compreende como algo cambiante e errante, criado e desempenhado nas diferentes tramas de papéis, Foucault, 2012. Trata-se de norma cansativamente estabelecedora de atribuições e competências, sistemas de responsabilização, canais hierárquicos dispostos como escadas cujos degraus têm que ser galgados um a um, não somente em termos de assunção de cargos, mas sobretudo, para comunicação e eventual consulta sobre como se portar perante um problema, definido que decisões não se tomariam nas bases. Nota-se nesta estrutura, detalhadamente piramidal, a inspiração de quartel, espelhando o regime político-militar vigente desde 1964 até 1985. Quanto ao Decreto 57.141 de 2011, percebe que se estruturou sob nuances da administração integrativa de corrente sociotécnica, evidente em sua redação e objetivos, porém, não rompendo com o modelo anterior, perdendo-se ora em tecnicismo ora em modismos de consultorias empresariais distanciadas do fazer técnico do dia a dia educacional. Braços que não atingiram, nem abraçaram a instituição, dado o gigantismo desta e suas idiosincrasias. De sorte que a integração entre o binômio técnico e autossatisfação não se efetivou ainda. Concluindo a análise dos dois decretos normatizadores da estrutura da Secretaria Estadual de Educação Paulista, apresentamos aspectos da categoria de permanência e mudança inferidos da análise dos dados. Na categoria de permanência verifica-se ainda a cultura de atos de clientelismo, patrimonialismo, prebendalismos, em detrimento de aspectos técnicos operacionais, em algumas instâncias, objetivos de melhoria ainda não alcançados sob a égide das normas legais vigentes, atabalhoamento subjacente na adoção de ambos institutos de leis das escolas de gestão, anacronismo comum entre o decreto de 1976. E o de 2011 em considerar o contexto em que recaíram os dois e eles mesmos, como fixos no tempo e espaços, hiatos entre funções e meios para efetivá-las na prática, planejamento e implementações transpostas de empresas privadas para o campo de políticas públicas com o entendimento de que educação é mercado. Na categoria mudança nota-se maior ingerência do poder econômico privado sobre o político educacional, indícios de privatização do ensino, prática de avaliação do sistema, que, não obstante se mostra inócua em incentivar mudanças de estruturação ou de reestruturação da instituição efetiva para a melhoria do ensino. Considerações finais. Pesquisas e teorias sobre a história da educação brasileira demonstram que há índices recorrentes de evasão e repetência. Iotaiza Romanelli, 2001, registra que na década de 90, apenas 10% de alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental concluíam o mesmo, somando-se ano a ano aos novos matriculados. Na década de 90 a situação não era diferente, segundo os parâmetros curriculares nacionais, Brasil, 1997. A implantação dos parâmetros curriculares nacionais não objetivava alterar o sistema de ensino do país, apenas a estrutura curricular objetivando melhoria do ensino brasileiro. Mais um pensamento na crença de que políticas públicas são mais proveitosas se a fizerem centralizada, na expectativa de mobilidade de uma organização e seu contexto. Centralizações e padronizações constituem-se em exemplos de equívocos inerentes ao planejamento de qualquer política, mesmo que esta recaia em um único viés, como o curricular. Centralizações, padronizações, pasteurização são características da política curricular do sistema de educação estadual e, atualmente, os resultados de avaliação de seu sistema apontam o fracasso do mesmo. Rendimento sofrível vem apresentando já há 20 anos, conforme o próprio site da Secretaria de Educação Estadual, onde pode ser lido que no último ano do ensino fundamental ingressam no ensino médio apenas 15% de alunos em condições de bom acompanhamento deste, concluem esta etapa tanto em língua portuguesa quanto em matemática, menos de 1% em condições de domínio adequado de competências. Leitoras e escritoras, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, 2014. No cerne da permanência do insucesso, registramos como uma das causas a separação entre forma e função, apontada neste artigo. Pretende-se reformar função, a de ensinar, sem reformar a forma, a reestruturação. À guisa de reflexão, objetivando encaminhar a diferentes visões em que se pode pensar ao se estruturar uma Secretaria Estadual de Educação, em apertada explanação, registramos pensamentos que poderiam nortear implantações em organizações. Para o caso da Secretaria Estadual de Educação, consideramos interessante uma proposição que se baseasse em modelo estruturador inspirado no emergente paradigma da lei do caos, sempre instável, dinâmico, estruturado em fractais, onde pudesse, pelo princípio da auto-organização, alinhar as partes e ao mesmo tempo reverberar no todo as modificações necessárias. Referências: Borba, Sérgio da Costa. Aspectos do conceito de multireferencialidade nas ciências e nos cursos de formação. In, Barbosa, Joaquim Gonçalves, org. Reflexões em torno da abordagem multireferencial. São Carlos, Editora USFSCar, 1998. Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais, Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, DF, 1997. Ferreira, Victor Cláudia, P. et al. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2005. Foucault, Michel. Microfísica do Poder 25, Editora São Paulo, Graal, 2012. Olfling, Heloísa. Estudo, Pensamento e Criação. Campinas, Editora Unicamp, 2005. Popper, Kária. A Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leonidas Egemberg e Optani Silveira da Mota. São Paulo, Cultrix, 1972. Disponível em https://oconde-de-montecristo-files-wordpress.com/2011-05. Popper, Kária. A Lógica da Pesquisa Científica. PDF. Acesso em 20 de junho de 2018. Prigogine, Ilia. A Lei do Caos. São Paulo, Fundo Unesp, 2002. Prigogine, Ilia. O Fim das Certezas. São Paulo, Editora Unesp, 2011. Romanelli, Otaisa de Oliveira. História da Educação no Brasil, 26, Editora Rio de Janeiro, Vozes, 2001. São Paulo, Estado. Decreto 7.510, de 29 de janeiro de 1976. Reorganiza a Secretaria de Estado de Educação. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 30 de janeiro de 1976. Disponível em https://www.aosp.gov.br, norma, ID 149.783 litros. Acesso em 20 de junho de 2018. São Paulo, Estado. Decreto 57.141, de 18 de julho de 2011. Reorganiza a Secretaria da Educação e da Providências Correlatas. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 18 de julho de 2011. Disponível em http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacal/decreto/2111/decreto-5-7141-8.07.2011.html. Acesso em 20 de junho de 2018. São Paulo, Estado. Lei Complementar 1078, de 17 de dezembro de 2008. Institui bonificação por resultados, BR, no âmbito da Secretaria da Educação. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 17 de dezembro de 2008. Disponível em https://www.aosp.gov.br. Repositório Legislacal Lei Complementar 2008. Lei Complementar 1078, 17/12/2008. HTML. Acesso em 20 de junho de 2018. Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Boletins e Resultados, Rede Estadual. São Paulo, 2014. Disponível em http://sarespi.fde.sp.gov.br/2014/consulta rede estadual.aspx.OPC=1. Acesso em 30 de março de 2018. Anexos. Decreto 7.510 de 1976, excertos. Artigo 2º constitui o campo funcional da Secretaria da Educação, ressalvada a competência das universidades estaduais. 1. Execução da política do Governo do Estado no setor de educação. 2. O assessoramento ao Conselho Estadual de Educação. 3. A execução de atividades para a implantação do Plano Estadual de Educação. 4. A execução de atividades de ensino de primeiro e segundo graus, educação pré-escolar, educação especial e ensino supletivo. 5. A prestação de assistência ao escolar. 6. A prestação de assistência técnica, supervisão e fiscalização de estabelecimentos municipais e particulares de ensino de primeiro e segundo graus, educação pré-escolar, educação especial e ensino supletivo. 7. A promoção do desenvolvimento do processo educacional e incentivo ao processo de integração escola e comunidade. 8. A promoção do desenvolvimento de estudos para a melhoria do desempenho do Sistema Estadual de Educação. 9. A promoção do intercâmbio de informações e da assistência técnica bilateral com instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais. 10. A execução de atividades destinadas a cumprir e fazer cumprir as leis federais e estaduais de ensino, bem como as decisões dos Conselhos Federal e Estadual de Educação. 11. Por meio das entidades a ela vinculadas, a formulação da política e fixação de normas sobre o Sistema Estadual de Educação, b. A execução de atividades relacionadas com o suprimento de recursos físicos para o Sistema Público Estadual de Educação, c. A execução de atividades que propiciem melhores condições à aquisição de livros escolares. Artigo 3º. Artigo 3º. A Secretaria da Educação tem a seguinte estrutura básica. 1. Administração centralizada, a. Gabinete do Secretário, b. Conselho de Planejamento Educacional, c. Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional, d. Grupo de Controle das Atividades Administrativas e Pedagógicas, e. Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo, f. Coordenadoria de Ensino do Interior, g. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, H. Departamento de Recursos Humanos, I. Departamento de Assistência ao Escolar, J. Comissão Estadual de Moral e Civismo. Decreto 57.141 de 2011, excertos. Artigo 1º. A Secretaria da Educação fica reorganizada nos termos deste decreto. Artigo 2º. A educação básica no Estado de São Paulo, nos níveis de ensino fundamental e médio, constitui o campo funcional da Secretaria da Educação, envolvendo 1. A formulação, coordenação e execução da política educacional do Governo do Estado. 2. A elaboração e implementação do Plano Estadual de Educação. 3. A execução de atividades de ensino fundamental e médio, objetivando o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 4. O monitoramento e a avaliação de resultados da educação estadual. 5. Assistência escolar ao aluno. 6. O desenvolvimento do processo educacional e o incentivo à integração escola, pais e comunidade. 7. O desenvolvimento de estudos para a melhoria do desempenho do sistema de ensino do Estado de São Paulo. 8. A promoção do intercâmbio de informações e de assistência técnica recíproca com instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais. 9. A gestão dos recursos provenientes da quota estadual do Salário Educação QES e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. 10. A disponibilização de dependências da Secretaria para sediar o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social, criado pelo artigo 3º do Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007, e o provimento da infraestrutura necessária ao seu pleno funcionamento. Artigo 3º orientam a organização da Secretaria da Educação. Um foco no desempenho dos alunos. 2. Formação e aperfeiçoamento contínuo de professores e gestores da educação básica. 3. Gestão por resultados em todos os níveis e unidades da estrutura. 4. Concentração da produção e aquisição de insumos em unidades próprias. 5. Articulação entre as unidades centrais da secretaria e destas com as unidades regionais, no gerenciamento da aplicação de recursos. 6. Integração colegiada das políticas, estratégias e prioridades na atuação da Secretaria. 7. Monitoramento e avaliação contínua de resultados. 8. Atuação regional fortalecida na gestão do ensino. 9. Escolas concentradas no processo de ensino-aprendizagem. Artigo 4º. A Secretaria da Educação tem a seguinte estrutura básica: 1. Gabinete do Secretário. 2. Comitê de Políticas Educacionais. 3. Subsecretaria de Articulação Regional. 4. Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, Paulo Renato Costa Souza. 5. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. 6. Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional. 7. Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares. 8. Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos. 9. Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 10. Diretorias de Ensino, identificadas no anexo deste decreto. Artigo 5º. Vinculam-se à Secretaria da Educação: 1. O Conselho Estadual de Educação C. 2. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação FIDE, http://www.educacao.sp.gov.br/institucional/institucional. Fundada no início da década de 30, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo acompanha o crescimento do Estado e é hoje uma das maiores do Brasil. A pasta possui a maior rede de ensino do país. Ao todo são 5,3 mil escolas, 220 mil professores e cerca de 4,3 milhões de alunos. Localizada na Casa Caetano de Campos desde 19 de fevereiro de 1979, na Praça da República, região central da cidade, a Secretaria de Educação Estadual ocupa um edifício tombado como bem cultural do Estado e do município de São Paulo. A Secretaria da Educação superou ao longo das últimas décadas enormes obstáculos e venceu grandes desafios, como a universalização do ensino básico gratuito, o combate à evasão escolar, a produção de material de apoio pedagógico, a avaliação de rendimento da rede estadual e a implantação da progressão por mérito e do bônus por desempenho, entre outros. Em um universo que supera em números a população do Uruguai, por exemplo, os desafios são permanentes, assim como a busca por melhores resultados. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo persegue a meta de fazer de seu ensino um dos melhores do mundo e, da carreira de professor, uma das mais prestigiadas.